deixei de beber por causa dela. Parei de fumar por causa dela. Farra nem pensar por causa dela. Ela me deixou e hoje eu sou por ela. Deixei de beber por causa dela. Parei de fumar por causa dela. Farra nem pensar por causa dela. Ela me deixou e hoje eu sou por ela. Voltei a beber por causa dela. Voltei a fumar por causa dela. Tô na barra pra esquecer ela. Mas se ela voltar, eu deixo tudo por ela. Fiz tudo por ela, nada, nada ela me fez. Se ela voltar, eu faço tudo outra vez. Fiz tudo por ela, nada ela me fez. Se ela voltar, eu faço tudo outra vez. Deixei de beber por causa dela. Parei de fumar por causa dela. Farra nem pensar por causa dela. Ela me deixou e hoje eu sou por ela. Deixei de beber por causa dela. Parei de fumar por causa dela. Farra nem pensar por causa dela. Ela me deixou e hoje eu sou por ela. Eu voltei a beber por causa dela. Voltei a fumar por causa dela. Tô na barra pra esquecer ela. Mas se ela voltar, eu deixo tudo por ela. Fiz tudo por ela, nada, nada ela me fez. Se ela voltar, eu faço tudo outra vez. Fiz tudo por ela, nada, nada ela me fez. Se ela voltar, eu faço tudo outra vez. Me esculhamba e me esculhamba. Me esculhamba que o tesão vai aumentar. Vai me esculhamba e me esculhamba. Me esculhamba pro tesão não acabar. É aviões, o forró, volume 3. Dá-lhe aviões. Olha que vai me esculhamba. Me esculhamba. Me esculhamba que o tesão vai aumentar. Vai me esculhamba e me esculhamba. Me esculhamba pro tesão não acabar. Olha que vai me esculhamba. E me esculhamba, esculhamba que o tesão vai aumentar. Vai me esculhamba, e me esculhamba, esculhamba pro tesão não acabar. Ai, fela da puta. Olha que vai, me esculhamba, me esculhamba, esculhamba que o tesão vai aumentar. E me esculhamba, esculhamba pro tesão não acabar. Eu gosto muito dela quando está amando, mas o tesão sobe quando está me esculhambando. Gosto muito dela quando está amando, e o tesão sobe quando está me esculhambando. Olha que me esculhamba, me esculhamba, me esculhamba. Me esculhamba que o tesão vai aumentar. Vai me esculhamba, e me esculhamba, e me esculhamba pro tesão não acabar. Reco, reco, reco, toque, toque, toque, toque. É a suada na cama nos pinotes. Reco, reco, toque, toque. É a suada na cama no pinote. Olha que me esculhamba, me esculhamba, me esculhamba. Me esculhamba que o tesão vai aumentar. Vai me esculhamba e me esculhamba pro tesão não acabar. Olha que me esculhamba, me esculhamba, me esculhamba. Me esculhamba que o tesão vai aumentar. Vai me esculhamba e me esculhamba. Me esculhamba pro tesão não acabar. Me esculhamba, minha bichinha, que eu sou avião. Simbora!